Projeto X Podcast. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham um fardo aqui. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos fazer um tema de merda. Mais um tema de merda, só que agora é literalmente. Não é literalmente. Olha, não. Nem tão literalmente assim. Cara, só de pensar nas merdas que vão acontecer. Na verdade, elas já aconteceram. Espero que durante a gravação. Já aconteceram e continuam. No meu caso, não continuam acontecendo. Não aconteça nada, né? Durante a gravação. Você que acha. Calma. Não, calma. Não vai dar merda na gravação. Você não sabe se vai acabar a luz na casa da Dri? Mas é isso aí, gente. Hoje nós iremos falar sobre vida de merda. Nós iremos contar nossas desventuras em série que deram errado. Sempre dão errado. Um pouquinho, por exemplo, das merdas que acontecem com a gente no dia a dia, o que acontece de merda no trabalho, escola, o que os amigos chegam pra causar merda pra você, vulgo eu. É isso que eu ia falar, é o top. É o tópico do... Eu prevejo muitas histórias, né, de uma certa merdeiro, pessoa. Merdeiro, né? Ô merdeiro. Então, começando aqui, eu sou o Mug, e esse podcast tá tão uma merda, mas tão uma merda, que eu nem pensei em apresentação pra mim hoje. Aqui é o Panda, e pra variar, minha conexão tá uma merda. Aqui é o Cabeça, e como diria o mestre Alborguete, todo dia tem uma merda. Todo dia. Todo dia, invariavelmente. Ela pode te afetar muito ou não, mas que tem, tem. Aqui é a Adri, e só pra colocar sob perspectiva pra vocês. A gente tá gravando esse cast na terça-feira da semana de lançamento, depois que ele já tinha sido anunciado. A gente já teve problema com internet, a gente já teve problema com microfone, a gente já teve problema com gente que não consegue gravar. A maior parte dos problemas foi por minha culpa. Que é um tipo de problema. A gente tem que colocar a lista de problemas, né? Conexão, internet e atrito. É basicamente isso. Maldade máxima. Então acho que assim, a gente tá gravando isso contra as chances do universo. E certamente, se vocês já escutaram muita merda até agora, espera que piora. Essa é a ideia do podcast. É o espera que piora. Eu sou o Flávio Kiba e eu parei de planejar a minha vida, porque sempre que eu planejo qualquer coisa, dá merda. Dá merda. Pelo menos que a merda venha sem preparo. Bem, pessoal, então como eu falei, esse podcast vai ser em cima do site Vida de Merda. Então a gente criou uma regrinha aqui pra ser utilizada nesse podcast com umas hashtags. Basicamente é assim, cada um vai contar as suas historinhas do dia a dia que acontecem quando dá merda na vida da pessoa ou alguma merda que acontece que a pessoa veja. E o que a gente vai fazer? Quando a pessoa terminar de contar a sua historinha, a gente vai dar hashtags pra essa historinha, que vai ser uma espécie de pontuação pra essa historinha. Isso, essas hashtags são, só pra vocês terem uma ideia, essas merdas acontecem, hashtag você mereceu, hashtag sua vida é uma merda, hashtag desista de viver e hashtag padrão Dri. Como assim? Olha, tudo da puta que incluiu isso, tá marcado na minha lista, tá? Só pra avisar, tá marcado na minha lista. Dri, fui eu que li, mas não fui eu que escrevi na pauta, tá? Cabeça. Eu juro que não fui eu, mas tenho inveja de quem fez. A culpa passou a ser sua. Então vamos começar falando sobre as merdas que acontecem no decorrer do dia a dia. As coisas comuns, assim, o copo caiu no chão e por aí manteiga vai. Manteiga pra baixo. Manteiga pra baixo, biscoito. Irmã atrapalhando a gravação de novo, né, Vanessa? Padrão Dri, essa, hein? Essa padrão hashtag Dri, padrão Dri. Bom, eu vou começar com a história do meu celular. Que eu tenho um modelo, não fazendo propaganda, mas eu tenho um Nokia Lumia 820, Windows Phone, maravilha de Deus. Achou que ia ser legal. Achei que ia ser legal. Claro. Aí, que não. Aí, só que também caí nessa. Só que... Aí que tá. A merda da história não é o fato de ser um Windows Phone. É que esse é o meu segundo. Porra, tu não aprendeu, velho. Não. Antes de você começar, você já mereceu, velho. Hashtag, você mereceu, velho. Caraca. Já é o segundo, pô, deveria ter aprendido. Já tô dando a nota antes de eu contar a história. Vai, vamos lá. Meu celular Nokia Lumia é o meu segundo Nokia Lumia 820. Porque o que acontece? Eu te comprei o primeiro celular, paguei uma... O olho da cara, que eu, na época tava muito caro. Hoje em dia ele é mais barato. Lançamento, era o celular top. Eu falei, vou comprar, o Windows Phone deve ser maravilhoso e tal. Aí eu comprei. Não deu um mês. O celular caiu no chão, tipo, tava andando na rua, caiu no chão. Aí eu peguei, nenhum arranhão. Falei, caraca, né? Nokia é um celular mega. Sorte. Celular mega resistente, não quebra nem fudendo. Cheguei em casa num sábado de manhã, o celular caiu da cama no chão, coisa de quê? 40 centímetros. Ele fudeu a tela e aí eu tive que comprar outro e eu fui lá e comprei outro igual. Ou seja, essa foi a merda. Você tá ligado que nem o maluco da Nokia usa o Nokia, usa o iPhone. Ele deve usar Android. Mas aí o... Mas aí tem uma questão aí, porque eu também tive um Nokia Lumia 820. O Kipa e o Panda, eles acharam que ia ser o máximo. O Windows Phone é o novo, é o futuro. Entendeu? Mas ele tinha potencial pra ser. O problema é que ninguém acreditou, aí ninguém desenvolveu pra ele. Exatamente. O problema é a Internet Explorer e Bing. Não, o Internet Explorer do Windows Phone nem é o problema. O problema mesmo é o Bing. Tanto é que eu instalei o Google. Mas a gente tinha que buscar no Bing o Google. Nossa. Pra poder fazer meu a busca Deus. Decente. A merda nem era essa. Mas no final das contas a merda era que o celular cai de 1,5 metro de altura e não quebra. E ele cai de 30 centímetros de altura e quebra tipo um. Mas é o que eu ia falar, ele tem um ponto de equilíbrio dele que, de quebra, que é lá entre os 50 e 60 centímetros. Dessa altura que ele cair, ele quebra. Mais que isso ou menos que isso, ele não quebra. O problema é que como assim mais do que isso? O problema é que você e eu deixamos cair o celular na mesma altura, praticamente, e os dois quebraram. Não, mas o meu também quebrou e estourou a tela. Mas ele quebrou de tal forma, ele quebrou de tal forma que, tipo, pra arrumar era mais fácil comprar outro. É, exatamente, eu tive que comprar... Só que aí a merda foi o que eu fiz, eu comprei outro igual, do mesmo aparelho. Genius. Eu acho que isso aí é proposital. É porque pro cara derrubar de 40 centímetros, ele tem que ser idiota. E idiota tem que se fuder, entendeu? Não, eu já derrubei tipo, do ônibus, descendo do ônibus. Ele quicou, bateu na parede, parou. Fui abrir a janela, normal, joguei cara. Ele pra fora sem querer. O celular caiu, bateu no chão e voltou na minha mão e não aconteceu nada. Nada. Gente. É por isso que, assim, de celular, o meu é um Samsung Galaxy Y velhinho já. Lascado, tô todo fodido, mas funciona bem. Mas talvez justamente por isso, por ele ser. Uma coisa que eu percebi, quanto mais fuleira uma coisa, menor a chance de ela estragar. Então, por isso ele tá durando bastante. Tá com a tela arriscada, tá com a pintura toda arregaçada, mas tá ótimo, o celular funciona. O celular liga. Realmente. Olha, isso é bom. Eu não falo essa teoria, não. Eu, quando tinha celulares xing-lings, velho, eles não duravam nem dois meses. Não durava mesmo. Assim, eu disse barato, eu não disse xing-ling. Eu tô falando que não é pra tanto. Não pode. Então, beleza, beleza. Não, é beleza, preconceito. Só pra testar um pouco a sua tese, sua teoria, o seu computador, ele é caro ou ele é barato? Ele é caro. Ah, ele é caro, por isso que dá merda. Por isso que só dá merda, é óbvio. Ah, entendi. O anterior que eu comprei na Casas Bahia... Na feira do bolo. Não, se ela tivesse comprado um positivo na Casas Bahia, tava perfeito. Pode crer. Tava ótimo. Tava perfeito, tava gravando, tava editando, tava fazendo tudo. Quanto ao assunto do celular, eu também já tive problemas de, tipo... rachar a tela do meu celular e por aí vai. É uma coisa que eu aprendi que salvou minha vida depois. Película e capa protetora. Velho, isso ajuda muito, velho. Tipo, se você procurar, a película ajuda não sei quantos por cento em impedir que rache a tela, tá ligado? Peraí. Quando o meu celular quebrou, eu avisei pro Panda, porque ele tinha um aparelho igual o meu na época. Falei, Panda, compra uma capinha pro seu celular. Ah, eu não gosto de capinha. Não deu um mês. Aprendeu a lição? Seu iPhone tem capinha agora, Panda? Tem. Então, aprendeu a lição, eu também. Motivo. Nem vem que não tem, que eu sei por que tem capinha no seu iPhone branco. Não, não vem com essa, não. Se fosse por isso, atrás não seria transparente, tá, seu cabeça? Tá bom. Não, mas ó, então, depois que eu aprendi essa árdua lição, meu celular, a partir de hoje, sai da loja com... película e só que aí sabe tem um qual outro que lado. É outra dica pro celular não quebrar? Pochete. Não, aí não. Aí não. Aí você. Não, não, pochete, você tá assinando o atestado de vida de merda, cara. Não, não faz isso. Exatamente. Não, eu e assinando o atestado de tiozão. Tiozão. Aí, panda! Aí, pochete! Nossa senhora, bom, porra, tiozão é sacanagem. Eu usei capim um tempo porque eu tava assim, vai chegar uma hora que esse celular vai cair, ele vai quebrar no meio, então tantas vezes que ele já caiu. Só que eu tentei usar capa. Enquanto ele tava com capa, ele não caiu nenhuma vez. Só que ele começou a superaquecer, eu tive que tirar. Enquanto ele tava com capa, ele não caiu. Fui eu tirar a capa, ele voltou a cair. Eu acho que a Dri também deveria receber uma hashtag nisso. Eu coloco padrão Dri. Padrão Dri. É sério, acho que vocês vão entender ao longo desse cast que o meu caso é um caso à parte e essa hashtag tem um motivo de existir. Agora que eu tô pensando, ela tem um motivo de existir. Ô, Kiba, mas completa essa história. Não, acabou, eu acho que agora vocês têm que dar nota. Cara, ah, como você falou que era o seu segundo Windows Phone, eu acho que você já mereceu, né? Eu acho que essa hashtag é você e o Panda mereceram. Exatamente. Não, mas só pra constar, o segundo tá comigo até hoje, já tá fazendo um ano que eu tô com o segundo. Tá lá usando Bing, beleza, fazendo altas buscas que não dá em lugar nenhum. Deixa eu mudar essa tag. Você continua merecendo. Não tenho perguntados até hoje. O Kiba teve que comprar iPad pra jogar perguntado, porque não tem no Windows Phone. O 2048 demorou meses pra sair, Vamos lá, a minha história, ela começa em um carnaval com amigos na casa do senhor Panda, né? Aí, o belo final de sábado de carnaval, noite, eu decido voltar pra casa. Já lembrei. De carona vai o Jim. Pra começar, de carona vai o Jim. Lavação de roupa suja. Caraca, não, Jim, peraí, você foi de carona com quem? Não, o Jim foi de carona comigo. Ah, tá, você mereceu. Na verdade, essa de novo, Kiba, é a hashtag dupla. Você e o Jim mereceram. Aí, tipo, tava chovendo à noite, voltando pela Aricanduva. Quase chegando na ponte da Aricanduva pra poder pegar Fernandias. Tudo isso, rodovias e avenidas de São Paulo. A avenida Aricanduva não combina com chuva. Já começa daí. Exatamente. Aí, então, chovendo. Pingou até a merda, tá de para. Aí eu tava pela pista da direita, porque eu não gosto de ficar correndo. Tava tranquilo, eu tava 60 por hora, não é rápido. É, 60 só que tá de boa. Tinha uma porra de uma poça e cobrindo um buraco enorme. O carro do Mugi afundou. Caiu. Mano, eu passei e só foi pum! O Mugi caiu no piscinão. Maluco, velho. Não, né? Maluco, velho. Eu vi aquela sensação, puta que pariu. O Dinjo, Mugi, seu pneu furou. Você tá de zoa. Não, você tá de brinks. Cara, não. Aí, beleza. Não, pega o Mugi, tá? Nunca trocou um pneu na vida. Não, eu imagino depois disso eu já trocando um pneu. Não, beleza. Depois desse pneu já foram vários. A chance era capaz de vocês darem PT no carro e trocar a merda do pneu. Era mais fácil. Ia vir pra pior. Casa cada um em um pneu, né, velho? Aí a gente trocou, depois de muito esforço a gente trocou o pneu. Beleza, show, pô, bacana. Aí a gente foi ligar o carro, quem disse que ligava? Claro, como eu falei, mão de merda. Mão de aí tava na merda, né, tipo, liguei, eu já tinha ligado pro meu pai e pra ele, tipo, fazer uma chupeta no meu carro pra poder pegar o carro. Ele chegou, beleza, deu a chupeta, paz, e saímos. Fora isso, outro plus que teve. Quando eu fui trocar o pneu, eu não percebi, mas eu peguei o pneu e coloquei, tipo, junto comigo, quando eu fui puxar. Nisso que eu puxei, adivinha? Volta o assunto do celular. Achou a tela inteira do celular, que lindo. Não, isso aqui, isso é uma prova de que... Uma coisa que eu percebi ao longo da vida. Uma merda nunca vem sozinha. Nunca vem sozinha. Nunca, cara. Ela sempre vem com o bug, né? Não, sempre vem um trem completo, sabe? Parece que tipo, é uma relação em cadeia que só vão se somando, somando. Pra quando você se dá conta, você tá querendo sentar no chão e chorar porque tá tudo pegando fogo, sabe? Alguma coisa assim. Não, mas eu lembro que essa história da bateria do Mugi, ela rolou uma saga, né? Foi toda uma saga da bateria. Não, mas eu preciso explicar que essa saga da bateria é porque ele é um filho da puta. O que que acontece? Pensa comigo, você não tem carro. Você que não tem carro, você deve saber isso, que é o seguinte, se a sua bateria deu merda, você troca por uma nova. É assim, parece básico, parece óbvio, mas tem um filho da puta que não entende isso. Olha o que que ele faz, ele chega na casa dele e fala, cara, preciso trocar a bateria. Eu vou pegar essa velha que tá jogada na garagem há 6 meses e colocar no carro. Que vai dar errado? Que pode dar errado, né? Pode dar errado. Hoje em dia a bateria é nova, tá, gente? Só pra falar. Ah, que bom, depois, né? Enfim, que bom, ainda bem. Mas que você me falou isso outra coisa de me dar carona. Porque se você tivesse falado isso antes de me dar carona... Tá, eu e o Sei já tivemos que empurrar a merda do carro do mundo fora da casa do Panda. Ai, mas deixa eu só falar uma coisa. O Sei já colocou aqui e realmente eu acho que a gente tem que mudar de VDM, que é vida de merda, para vida de mundo. Bom, mas vamos dar as notas? Eu coloco Você Mereceu. Concordo, você, você e o Jim mereceram. É. Vem as mãos e vão para o mundo. Ultimamente eu tenho trabalhado muito, né? Então eu tenho saído muito tarde do serviço, todos os dias. Praticamente todos os dias saindo tarde do serviço. É uma parada estranha, porque eu lembro que ele falou, vou trocar de emprego porque eu tô saindo tarde. Porque eu não quero trabalhar tanto. Começa por aí, né? Não mudou cara, porra nenhuma. O cara sai de minerador infantil pra caminhoneiro. Não mudou porra nenhuma, mas enfim, vai. Não, mudou assim, ó, hoje eu já consegui chegar aqui 8 horas. Provavelmente eu estaria chegando nessa hora pra gravar, olha que beleza. Na empresa anterior. E pra variar eu troquei de empresa de novo, né? Isso já foi depois do cast de trabalho, mas... E deixou o Djalma lá, vacilão. Porra, mas, enfim, dá uma de mug, pô. Virou pro Djalma e falou assim, espera que eu volto. Promessas vazias. Quando começou a melhorar as coisas, que eu conseguia sair um dia cedo, um dia outro cedo, que cedo era, tipo, chegar em casa antes da meia-noite, chegar em casa às 10, às 8, entre 8 e 10 horas. Aí teve alguns dias que eu consegui fazer isso. E era a época que eu também tava indo pra academia. Hashtag bonde foi, da maromba. Ó, foi pra academia, eu já vou mandar, mereceu. Tem que se fuder. Tem que se fuder mesmo. Hashtag frango e batata doce frango. Frango e batata doce frango. Batata doce frango. Olha, eu acho que assim, o Cabeça zoa tanto, que eu vejo o Cabeça zoa tanto o Panda por causa dessa história de academia, que eu sinto um recalque tão profundo aí, cara. Ah, é claro, porque tudo que eu quero são mamilos duros. É tudo que eu quero. Ai, eu vou fazer uma camisa com essa frase. Que filha da puta. Que filha da puta. Tinha dias que eu deixava a mochila da academia lá quando eu não ia pra academia. Né, porque saía muito tarde, a academia fechava às 10, e às vezes eu tava saindo às 10 do serviço, e deixava a mochila lá, e no dia seguinte levava outra mochila, né? E daí nessas de leva duas mochilas, deixa uma lá e tal, sim, a chave ia de uma mochila pra outra, a chave de casa. Aí um dia eu fui pra academia, e deixei a mochila que eu tinha levado no dia lá, e peguei a mochila da academia, fui pra academia, saí cedo da academia e vim pra casa, cheguei em casa era 10 horas. Ah, cheguei mais cedo, vou aproveitar e dormir. Já que é uma coisa que eu não faço muito bem há muito tempo. Entrou em casa? O problema é que a chave ficou na mochila que eu tinha levado. E bem nesse dia, a Fer tinha faculdade. Ou seja, ela chegaria 00:30 em casa. Ou seja, eu tive que ficar das 10 até 00:30 dormindo encolhidinho no hall do apartamento. Mano. E pra ajudar, que eu me lembre, a bateria do celular também não tava lá, tudo isso. Já tinha acabado, já. O do DS também já tinha acabado. Tava ele nem fudido. Podia abrir lá o YouTube e colocar o By Myself pra tocar. Não. Não podia. Então, assim, já aconteceu comigo coisas parecidas, então eu vou colocar na... Eu vou colocar no Essas Merdas Acontecem. Também já aconteceu comigo, claro. Então eu vou colocar Essas Merdas Acontecem. Também já aconteceu comigo, hashtag Essas Merdas Acontecem. Você mereceu. Você mereceu. Você mereceu. Quer ter peitinho durinho? Mereceu. Mereceu. Ó, eu também tenho uma história de ficar pra fora de casa, não uma, mas várias. Elas geralmente acontecem do mesmo jeito. Eu, geralmente... Padrão Dri, já digo padrão já. Padrão Dri, é. Eu sempre carrego a chave na mochila. Eu, pra trabalhar, pra faculdade, eu não uso bolsa. Eu geralmente uso mochila, mas às vezes eu uso uma bolsa menor. Quando eu não tenho que levar muita coisa. Aí nisso de transferir chave de mochila pra bolsa, às vezes eu só pego a bolsa que tá com a carteira, assim, ah, saio, né? Aconteceu, a última vez que aconteceu, não faz muito tempo, mas era... O padrão é sempre o mesmo. Eu saio, volto pra casa mais cedo, tá aquele sol, filha da puta, de Campinas, aquele solão, aquele na cabeça, geralmente eu volto mais ou menos 1, 2 da tarde. E Paulina, é muito quente, minha rua não é arborizada nem nada, e você vem com aquele sol debaixo da cabeça, né? Abre a bolsa, cadê a chave? E o pior é que assim, tem uma coisa em comum também de todas as vezes que isso acontece. Na véspera, e que a minha irmã me fala, pega a chave, você vai esquecer. Adivinha o que a idiota faz? Esquece a merda da chave em cima da bancada e fica trancada pra fora. Hashtag, piorar, né? Hashtag a Vanessa avisou. É, basicamente isso. Não, gente, essa hashtag, ela define muita coisa na minha vida. Mas teve a minha sorte. Detalhe, de você é a mais velha, né? É, a Adri, na verdade, ela é a única exceção à regra de que o mais velho normalmente é o melhor. É a única exceção que eu conheci até hoje. Uma das vezes, meu vizinho tava em casa e na outra tinha gente trabalhando, só que tipo, nessa que tava tinha gente trabalhando, pensei, poxa, tão com a chave de casa, pelo menos, né? Eu vou poder pelo menos ir pra casinha dos fundos, que são duas casas. A casa dos fundos tava aberta e a casa da frente, que é onde a gente mora de verdade, não tava. Mas assim, vou pelo menos pra casinha do fundo, fico deitada no sofá e durmo a tarde inteira. Nem isso. Porque, tipo, parece que depois eu fui na casa do cara que tava trabalhando. Ah, não, ele foi viajar. Aí ele levou a chave com ele, ele não tá aqui, tá? Ele não tá. O moço deixou eu ficar na casa dele um pouquinho, tomou um copo d'água, mas não, eu terminei o dia na calçada da minha casa esperando a minha mãe chegar. O cara deixou você tomar água, eu falei, qual a chance de você terminar a noite com a sua cabeça no freezer? Mas é basicamente isso. O engraçado dessa história, ou quer dizer, engraçado pra vocês, né? Porque pra mim não foi nada engraçado. É que não foi uma vez só. Não foi uma vez só, foram várias vezes. E é sempre o mesmo padrão. Eu esqueço a chave, só que alguém me avisou da chave na véspera e eu chego em casa e tô com a cara no portão. Na verdade, essa é uma questão onde o universo, ele apenas está te ensinando. Ele avisou, mas... e você não escutou. Mas teve outras vezes em que aconteceu o inverso, em que eu fiquei trancada dentro de... Você? Só que essas vezes não foi na minha culpa. Essas vezes não foram minha culpa. Uma delas foi... Geralmente, quando as pessoas pegam a minha chave, quando eu saio, a minha ideia é sair de casa mais tarde, as pessoas pegam a minha chave e elas esquecem e me deixam trancada aqui dentro. Pelo menos, assim, quando você fica trancado pra dentro de casa, você tem ventilador, caraca, você tem sua geladeira, você tem um filtro d'água, você pode sobreviver. Fazer, né? Tem banheiro, que é muito importante. Tem banheiro, que é muito importante. Aí é legal quando ele sai, tranca você e desliga a chave geral. Né? aí já tá... Da hora. Desliga a chave geral, desliga a água, desliga tudo, né? Só que uma vez foi a pior de todas. Quando a gente tinha acabado de se mudar pra cá, a gente ainda, como eu disse, tem uma casa dos fundos. Nessa época, a gente usava a cozinha da casa dos fundos, porque a da casa da frente tava sendo reformada. Aí, geladeira, tudo lá. Me trancaram pra dentro de casa de manhã. Minha mãe só ia chegar mais de 6 da tarde. Eu não tinha, e assim, não tinha absolutamente nada pra comer aqui na casa. Minha mãe trabalhava em outra cidade, meu pai trabalhava em outra cidade, a minha irmã tava fazendo não sei o quê. Eu fiquei trancada pra dentro de casa o dia inteiro sem ter o que comer. Tipo, ela abriu a geladeira, abriu o armário e tinha um mosquitinho. Não tinha voando, geladeira, né? A geladeira ficava na casa de baixo. Não. É esse o problema. A cozinha toda ficava na casa de baixo. Eu não tinha, assim, não tinha o filtro d'água. A minha sorte é que tinha umas garrafas. Como eu falei, aqui faz muito calor, a gente traz a garrafa d'água pros quartos. Aí tinha umas garrafas d'água aqui. Mas comida mesmo, só fui comer agora que minha mãe chegou. Bom, mas eu coloco essas merdas acontecem, Dri. Vou ser bonzinho com você. Obrigada. Eu uso padrão Dri. Padrão Dri. Tá bom. Não, vou usar essas merdas acontecem. É o seguinte, eu tinha contado no episódio de Morando Sozinho que tinham vindo fazer a reforma no apartamento e cagaram meu apartamento todo um dia depois que eu tinha limpado ele, né? E até recentemente a parede ainda tava só na massa, não tinha pintado, porque o serviço que o menino tava oferecendo era de abrir aquela merda, cagar meu apartamento todo, passar o conduíte, fechar e pintar, né? Aí eu tava saindo de casa, segunda-feira, ontem. De manhã, o cara chega, o porteiro, aquele porteiro legal que você não consegue entender o que o cara fala, que vai te contar uma história que demora 72 horas, que ele começa, Lucas, sabe, vizinho de 72 e tal, trocando a geladeira, pois eu, filmou um negócio em cima, assim, meio. Pensando, ele passou, pintou, então ele teve a trombose, arrancou a perna, chegou, então, você pode deixar a chave aqui que eu vou passar lá pro pintor pra terminar o né, sua parede. Eu falei, ah, beleza, deixei a chave, pô. Finalmente, né, a parede vai ficar bonita. Eu volto, encontro com esse mesmo porteiro na volta, pego a chave e entro no apartamento e falo, pô, legal, não cagaram nada, a parede tá pintada, né, excelente, vou ligar a luz. Que é do micro corredor que tem. Quando eu ligo a luz, a lâmpada explode. Caraca! Ela explodiu. Só que jogou um globo em volta. Não, tem um globo. Caralho. Aí eu fiquei, eu falei, caraca, caramba. Que puta. Não, nossa, eu fiquei meio mal. Falei, puta, será que eu que caguei alguma coisa? Eu fiz errado? Nossa, né? Porque Eu fiz errado. Eu interruptor, eu acho que apertei esse interruptor muito forte, né? Não sei, não, aí até beleza. Aí saio hoje de manhã, quando eu saio de manhã, vem o meu porteiro e fala, seu Lucas, esqueci de avisar o negócio, senhor, não liga a luz do corredor, não. Cadê os mau contato lá? Eu não arrumei, então pode ter acontecido alguma coisa. Oh, really? Quase 24 horas depois, você fala que eu não posso ligar a merda da luz agora. Aí eu falei, ah, ainda bem que o senhor me avisou. Imagina só, se eu ligo a luz e ela explode. Que merda. Mas a gente reforma é uma bosta mesmo, né? Tá, que pariu. Reforma é sempre isso. É coisa que estraga, sabe? É mau contato, é curto-circuito, é mancha na parede, é mancha no chão, é poeira, cara. Não, e a reforma, ela pode ser trocar um azulejo do banheiro. O cara vai cagar sua casa inteira. Vai. Em todos os cômodos. Vai. Ele caga a casa do vizinho, se ele conseguir. Trocando o azulejo do seu banheiro, entendeu? Mas, ô, cabeça, essa merda, embora aconteceu, não é uma merda, assim, que relativamente foi culpa sua, sei não, lá. Não, mas então, não, porra, é uma merda. A merda tem que ser causada por você. Não, sei lá, não. Sempre. Tipo, não, eu tô falando porque se eu categorizasse isso, eu acharia que, tipo, essas merdas acontecem, tá ligado? Tipo, você não mereceu isso. Daí, é, eu já falo, sua vida brother. É uma merda porque você tem uma vida, você é azarado. Sua vida é uma merda. Com certeza, eu acho justo. Porteiro, filha da puta, tá ligado? Daqui a pouco, 11h30. Nossa, Lucas, tem encomenda pra você aqui embaixo. Tá 3 dias aquela merda pegando poeira lá embaixo. Filha da puta, não me avisa. Ele me avisa 11h30, a hora que eu tô dormindo. Chegou meu Heroclix há 3 meses, tá ligado? A tô porra lá no do correio. Outra, né? Se importa a merda do Heroclix, você tá feliz que a parada chegou rápido no Brasil. A merda do correio do Rio quer ter greve. Entra em greve. Greve. Bando de filha da puta. Todo mundo aceita a merda do novo salário. Menos o Rio, que é onde tá parada minhas encomendas. Bando de filha da puta. Ah, essa daí, cabeça, hashtag classe média sofre. Classe média sofre. Eu faço a minha importação com meu cartão internacional, meu. Tipo, porra, a receita segura, meu. Saco. Tipo, eu quero receber minhas coisas aqui em casa, meu, sabe? Pô, meu. Tá de sacanagem, pô. Não dá pra fazer compra assim. Eu vou ter que viajar lá pra fora, meu. Porque não dá pra ficar importando as paradas assim. Classe média sofre. Tá louco, meu. Bom, eu tenho... Vou comprar passagem de milha, meu. Bom, eu tenho uma historinha também que... Eu tenho um problema sério com ônibus. Você e São Paulo. E o mundo, né? Não, mas o meu problema é o seguinte. Eu não posso entrar em um ônibus, tipo, pegar uma linha de ônibus sem que ela quebre. Todas as linhas de ônibus que eu já peguei na vida quebraram pelo menos uma vez. Entendeu? Todo. E teve uma vez que foi... É recente também, foi algumas semanas atrás. Eu tenho uma banda de rock e a gente toca nas cidades do interior. E eu fui tocar em Bragança Paulista, é uma cidade próxima de São Paulo, então a gente voltou no mesmo dia. Me deixaram no metrô Carrão, falei, ah, vou pegar um ônibus e vou pra casa. Era 11 horas da noite, falei, ah, ainda tá... Era domingo, 11 horas da noite, eu ia acordar às 6 na segunda-feira, mas tá boa. Tá de boa, né? Peguei o ônibus, 11 horas da noite. Aí o ônibus demorou um pouquinho pra sair, saiu umas 11h10, até aí normal, né? Deu umas 11... Tipo, o ônibus saiu... Deu 5 minutos, sabe quando ele dá exatamente a distância de que não vale mais a pena você voltar andando? Existe esse limiar, né? É. Que agora já era. Quando ele chegou na esquina que eu penso, agora não dá mais pra voltar andando, quebrou. Quebrou. 11h15 da noite. Aí o cobrador desceu desesperado. Ah, porque agora eu vou chegar em casa 2 horas da manhã, porque não sei o quê. Eu falei, cara... Que horas que qual passa? É a medida cabível? Falei, cara, é você pegar qualquer coisa que corte e escrever seu nome e seu CPF no seu braço, que obviamente você vai morrer ali. pra pelo menos. Não, mas por sorte. Na hora de encontrar o não, por sorte, eu, apesar de ser um horário meio ruim, o ônibus ainda tava meio cheio. Tinha, vai, umas 20 pessoas. Então não tava tão perigoso assim. Só que o que acontece? Eu perguntei que horas vai sair o próximo? Vai passar o próximo? Não tem próximo. Não, o próximo ônibus sai umas 11h40. Sai umas 11h40. Ele deve passar aqui umas 10 pra meia-noite. Caralho. Nossa. Eu vou ficar aqui meia hora esperando o ônibus. A meia hora, tudo bem, né? Vou esperar. Aí no que eu tô lá esperando, eu vejo um ônibus terminar o Sapopemba. Eu acho esse ônibus deve servir pra mim. Puta. Peguei. Já caí nessa. Já caí nessa. No terminal Sapopemba também. Mas é uma armadilha. É. Cara. O terminal Sapopemba é uma armadilha. Cara. Tipo, o ônibus passou em tantos lugares que eu não sei onde ficam. Tô falando, é a mesma armadilha. Cara, o caminho que eu demorava, tipo, 40 minutos, eu fiz em 1h30. Eu cheguei em casa quase 1h. Minha mãe é desesperada, porque assim, quando o ônibus quebrou, eu mandei pra ela, mãe, vou chegar tarde, porque... Mandei no WhatsApp, né? Vou chegar tarde porque o ônibus quebrou. Ela ficou desesperada, né? Porque tá como é, 11 horas da noite, domingo, meu filho vai chegar atrasado, segunda-feira vai... São Paulo, cedo, São Paulo. Ônibus, parou o ônibus, já vou esperar, sem tanto de óbito. Vou ter que segunda-feira, se ele é as 9. Eu peguei o ônibus. Peguei o ônibus, cheguei em casa 1h30 da manhã, ela... Nossa, por que que demorou tanto? Falei, mas o ônibus quebrou. Ah, mas você não vai acordar cedo amanhã? Eu falei, eu sei, mas a culpa não foi minha. Mas não adiantou, a culpa foi minha. O ônibus quebrou, a culpa foi minha e é isso. Ô Kiba, foi decisão sua voltar pra banda, né? Voltar a tocar, aliás. Foi decisão minha. Então você mereceu você isso. Você mereceu 2.0. Pô, mas não foi culpa minha. O ônibus não quebrou porque eu fui lá. É, você mereceu dessa e da outra. Mas assim, tem várias histórias de ônibus que quebraram, que eu cheguei atrasado no serviço, que eu tive que ir andando pro trabalho do Braz até a Sé. Mas enfim, né? Isso aí. O Seiji contaria histórias do Paese. É, do Paese. Então a gente olha pro Paese, tipo, a personificação do karma do Seiji, todas as coisas que ele fez de mal nas vidas passadas dele, então coincidiram pra uma entidade só, sabe? Essa história de ônibus... Chamada Paese. Infelizmente, uma coisa que eu percebi, cheguei à seguinte conclusão. O ônibus sempre passa 10.4 segundos depois do momento em que você chega no ponto. É ah, mas eu sou o cara antes. Que sai correndo. Eu pego o ônibus, o Panda sabe qual é a minha tortura. Eu chego na esquina da avenida e eu vejo o ônibus lá no fundo vindo. E ele, tipo, não para no meio do caminho. O que que eu faço? Eu saio correndo. Sai correndo que nem um condenado. Eu vejo dessa rua de casa, aí eu vejo um ônibus apontando lá embaixo. E eu só penso, puta merda, e como? O motorista até sabe que sou eu, porque ele já vai desacelerando. Porque não, assim, os ônibus aqui... Mas quando ele já vira pro resto do pessoal, olha lá, lá, ela de novo, olha lá, lá, correndo, ó. Tira a foto. Vai cair. Mas uma coisa a academia me ajudou, hoje eu não morro mais, eu já não quero mais cuspir um pulmão pra fora quando eu corro atrás do ônibus. Agora eu consigo ficar de boa. Tá vendo? Eu não me preparo físico pra essas coisas da vida, mas não vem ao caso. Eu sei que agora, pelo menos, eu tenho a satisfação de que quando o cara não para o ônibus pra mim subir, eu vou elogiar a mãe dele. Pelo menos isso. A mãe dele será lembrada. A mãe dele é sempre lembrada quando ele não para, mas desculpa. Deixa eu aproveitar e contar, já que o Bugs anda de carro. Não, o Bugs vai se pôr, só de carro. História de busão é assim, pobre. O Mug não pega ônibus, mas já faz muito tempo, né? É, mas eu tenho uma única história, mas é então, bem pequena, bem então, besta. Deixa eu contar. Recentemente, me aventurei e decidi, não, né? Combinei que iria até a Estação Santo Amaro de trem. Pra quê? Deixa pra lá. O Mug tá meio devagar, eu já saquei. Quando? No domingo. Eu, juvenil... Mas o motivo é justo. Foi, claro que foi. Fui até República, imaginando pegar a linha amarela. Pô. Quando chego lá, me deparo com o quê? A imagem do Seiji, porque tem Paese. Cheguei na República, tive que ir até a linha Diamante, pra depois ir até a linha Esmeralda. Na tal estação Presidente, caralho, sei lá o quê, Presidente que eu nunca Altino. Ouvi falar. Presidente Altino, que rolê. Que é do lado, que é uma estação é um de inferno, Osasco. Né? Olha onde eu fui parar. É no meio do nada, esse estacionamento no meio do nada, você, e tem um matagal na frente dela. Você pode, pode sair anaconda de lá, cara. Se você cair ali, já era. Não já deixa era. Seu corpo nunca mais. Jamais, jamais. Beleza. Não, é continua. Da hora quando passa os trem de carga, que você se sente Silent Hill, é uma parada muito louca, velho. E aí, como eu tava numa ponta, obviamente eu, com o conhecimento que eu tenho das linhas de trem, decidi, eu vou o quê? Pra estação apontada como Grajaú, que é a outra ponta. Aí tava a loucura, domingo, ia ter jogo do São Paulo, a zona, criança berrando, velhinho se espremendo. Quando, de repente, toca o alto-falante e o cara fala: atenção, passageiros, o trem pra Grajaú vai sair da estação... Vai sair do terminal, caralho, ele mudou. Do nada, alguém da CPTM achou que ia ser maneiro você mudar o lugar de onde o trem sai. Aí vai aquela cara de gente correndo pra outra... Exato, desembesta, estoura da boiada, você tem que bater em velhinha, criança. E sai o povo correndo. Jogar a criança no trilho, né? Pra... Exatamente. Não, cara, aí... é uma parada louca, eu já passei por isso também, é uma parada louca, velho. Quando eles falam que tipo, vai sair de um outro lugar o ônibus, a galera sai correndo de uma forma... Que é inimaginável, você não consegue, tipo, você se sente num videogame, num filme, é uma parada diferente. Cara, ali, sabe o que isso lembra? Realmente a sobrevivência do mais forte. Sabe o que isso lembra? Lembra a cena da cornucópia dos Jogos Vorazes, sabe? Que, tipo, todo mundo se espremendo, todo mundo se atropelando, querendo não morrer. É mais ou menos isso. E aí, é mais ou menos isso. Como eu tinha chego por último, eu tive a chance de ser o primeiro a sair desse bolo. Então eu consegui chegar no lugar certo, entrar e conseguir sentar. Olha que fantástico. Pô, você ainda teve... Calma. Tá reclamando o quê? Calma, porque a vida ela te dá a rasteira. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Ela te agrada primeiro, pra você ficar tranquilo pra depois passar a rodo, né? Eu sentei, só pra vocês terem uma ideia, eu sentei naquele... sabe quando você tem os bancos em L? São dois na horizontal, dois na vertical. Eu sentei no ângulo, vamos colocar assim, que fica pra janela, né? E aí sentaram na diagonal, ou seja, um do meu lado e um no outro, um casal de senhores. Eu até falei, olha, vocês querem trocar, sentar no lado do outro e tal. Aí eles falaram que não, tava tudo bem, ok. De repente a gente descobriu o quê? Que o trem ia demorar um tempo pra sair, porque eles estavam fazendo alguma parada pra mudar o trilho pro lugar certo. Bando de filha da puta. Bota o trem ali e depois vai se preocupar com isso, ok. Sol na janela, tava ficando moreno do lado esquerdo do corpo, né? Porque... Mas esse cabeça é dramático, tava mó dia feio. Não, mano, cabeça é muito dramático. Calma, aí de repente começa exagerado. Drama Queen, vale, casal. Vale drama. Calma. Hashtag cabeça drama Queen. Calma. É. Aí hashtag começa a conversar. Hashtag cabeça paulina. Tem que valorizar. Aí, esse fofo casal de senhores começa a conversar, né? O cara comentando que ele tinha ele tava preocupado com o horário, ele não queria chegar tarde em casa. Fritalk. Porque a mulher dele podia descobrir. Nossa. No momento eu descobri que aquela era uma amante dele. Até aí, apesar de não ser aceitável um senhor de 60 anos com amante de, sei lá, 60 também, e não de 20, ok. Quando continua, a mulher vira pra ele e fala assim: nossa, eu tô com sono. Aí ele falou: é claro, não deixei você dormir ontem. Nossa! E é aí que eu olhei pra cima e falei: pronto, obrigado. Entendeu? Cara, vai não. Vai ser a viagem inteira assim. Esse é caso extremo, desista de viver, cara. Hashtag não, desista final, de viver. O final valeu a pena, apesar do sofrimento. Não, mas, entendeu? Não, mas cara, hashtag desista de viver, não. Cara, eu quase saí. Eu quase desisti, mano. Já deu pra mim. Então, vou você quase casa. Desistiu de viver, não desistiu? Cara, foi. Hashtag foi. Desista aí, de viver. Aí desiste tem que passar. Aí o pior é que o caminho todo aí depois é uma merda, né? Você passa por Pinheiro, não sei o quê, entra um monte de gente do Paese, tudo fede. Que matar também. Aliás, digo mais, é entre desista de viver e padrão Dri essa. Nossa, peraí, padrão Dri é mais tenso do que desista de viver, gente. Provavelmente. Que merda. Provavelmente. Detalhe que depois ainda peguei a Lilás até Largo 13, mas que isso, lá, cara? Deixa pra lá. A Lilás é um motivo lugar mesmo, isolado. Né, ia de nada pra lugar nenhum, algum exatamente essa. Ela vai do Largo 13 ao Capão Redondo. É o Capão Redondo, né? É a linha que a gente comentou no cast de Harry Potter, que tem o Expresso, lembra? O Expresso de Hogwarts. Eu passei lá pela 934. É, 9 3 quartos rumo Capão Redondo. Bom, eu acho que Desista de viver, desista de viver. Obrigado. O problema é quando você tem uma ideia que parece muito boa a princípio, só que aí depois você se arrepende. Ônibus também. Numa das escolas que eu trabalho, é um lugar muito longe e tem poucas linhas de ônibus. Você trabalha não, você dá aula. Contextualiza certo pro pessoal. Cabeça, senão eu não... Eles não... vão achar, senão eles vão achar que você faz alguma atividade de verdade, tipo limpeza, administração, portaria. Diz estagiário, né? Aula. Diz estagiário, né? Enfim. Acima de alguém eu tenho que estar, né? Enfim. A cabeça tá pegando pesado com todo mundo ultimamente, né? Não, cara, eu não sei o que ele tá tentando compensar com isso, mas não é meu... Então, eu, numa das escolas que eu trabalho, ela fica afastada, só tem uma linha de ônibus que chega lá. Só que assim, caraca, se eu perder essa linha, eu atraso, eu já perco uma hora de aula, eu já tenho, chego atrasado, tenho desconto e não posso fazer. O problema é que, por depender de várias linhas pra chegar lá, chegar atrasado é muito fácil. Aí eu teve um dia que seus alunos devem torcer pro ônibus explodir todo dia. Nossa, né? Eu adorava quando o professor chegava atrasado, adorava, assim. Era uma então... parada que eu gostava muito. Eu adorava quando o professor faltava. Não, os meus alunos, eles... Os merdinhas dos meus alunos, eles viram pra mim e perguntam: professora, por que, que você veio hoje? Gente, é muito frustrante. Mas não é essa a história. Aí, um dia... Nossa, não, mas peraí, esse é padrão Dri, não, esse é padrão Dri, não, esse é padrão Dri. Padrão Dri, é. Claro. Então, aí um dia eu perdi o ônibus que eu precisava, aí eu vi que tinha um outro que fazia metade do caminho. Aí qual foi a lógica em que eu pensei? Poxa, esse ônibus vai até a metade do caminho, eu sei, ele faz esse trajeto em 15 minutos, tem mais 15 até chegar lá, só que desses 15 que faltam pra chegar no destino, 10 é de dar uma volta enorme e voltar aqui. Ah, eu ainda tenho mais ou menos uns 20 minutos, dá pra chegar a pé. O famoso vai que dá. Vai que dá. Só que, obviamente, e assim, era estrada. Era estrada, muito sol no dia, não tinha calçada. Vamos tentar, né? Por que não? Desnecessário dizer que foi a pior ideia da minha vida. Desnecessário dizer que eu cheguei tão atrasada quanto eu teria chegado se eu tivesse esperado o ônibus seguinte morrendo, se desidratando, sabe? E eu tava andando rápido, primeiro porque eu queria não chegar atrasado, segundo porque eu tava começando a ficar com medo, que tipo, é uma estrada mega isolada, carro passando muito rápido, não tem calçado, não tem acostamento, não tem nada. Só que lá vai a Adriele quase correndo, aí chega, eu tava vermelha, não conseguindo falar, entrando nessa aula, só tipo... Ui, aí até um aluno chegou assim: professora, isso aqui é uma água, tipo... Pra eu conseguir deixar eles, caraca, que são eles, assustados. O aluno foi gentil com o professor, cara. Tem pra isso, vocês terem uma ideia do estado, isso aí, gente. Isso aí, isso aí, tá deprimente. É. Cheguei atrasado, cara, obviamente, me cansei. Eu acho que a gente tem que criar uma nova hashtag, padrão Dri 2. Gente, padrão Dri nível 2, né? Pra variar, hoje, dia da gravação, não é que me acontece uma merda e uma puta merda, né? Que me aconteceu hoje. Porque eu tô tendo que me mudar. Aqui eu tô morando de aluguel. Entenda-se, e o proprietário se sendo despejado, né? É, exato. Eu tô morando de aluguel, o proprietário vai vender o apartamento e me deu um prazo pra sair, então eu tive que procurar um apartamento novo pra morar. E depois de já passados um mês do prazo que ele me deu, eu tenho mais 20 dias agora pra me mudar. Depois de um mês também que você ficou enrolando pra tirar o RG. Conta a história completa. Carteira de habilitação. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu já digo, não tem documento, você também acha. Bom, enfim, vai. Não, vamos lá. O que aconteceu hoje não foi em decorrência disso. Hashtag coitada da Fer, né? Hashtag Rua da Amargura. Hashtag Rua da Amargura. Mas enfim. Beleza, procurando apartamento lá, cá e tal. Além de tudo, né, tive alguns problemas, né, porque pra procurar um apartamento, porque eu tinha que procurar um apartamento em uma imobiliária que aceite uma comprovação de renda que não o Lerite, porque eu não tenho mais o Lerite, hoje eu sou pessoa jurídica lá na empresa, né? Quando eu achei a imobiliária, achei um apartamento legal, bacana, uma imobiliária que aceitava as condições, beleza. Dei entrada no processo de aluguel, tal, fechou, tudo bonitinho. Analisaram meus documentos, tudo certo, aprovado, me mandaram um contrato hoje de manhã. Falei, pronto, já era. Achei o apartamento. Tá certo. Agora é só assinar o contrato, levar lá e me mudar. Eis que eu dei uma revisada no contrato, olha alguns pontos que tem que mudar e respondo, mandando aonde devia ter a alteração do contrato, né? Eis que me liga a mulher da imobiliária, me informando que o proprietário resolveu alugar para outra pessoa por outra imobiliária e não tinha avisado. Oh! Oh! Nossa! Que merda! Imagina a minha gastrite atacando na hora. Hashtag panda vai dormir na rua. Eu cuspindo sangue enquanto falava com a mulher. Foi uma merda tão forte que eu não consegui trabalhar mais o dia inteiro. Nossa. Ela me ofereceu um apartamento mais caro, eu já aceitei. Nossa. antes de avaliar se ia dar pegar ou não. Depois só que eu fui pensar nisso. Mas enfim, quando você acha que tá tudo certo, tudo pronto, tudo bonitinho, a vida vai lá e te dá uma rasteira. Pela ausência do documento, você mereceu. Mas eu jogaria no... sua vida é uma merda. Você, não, sua vida é uma merda, velho. Mas isso não foi por. Isso não aconteceu em decorrência do. Da falta de documento. Então eu acho que cabe mais mesmo. É, sua vida é uma merda. A sua vida. Hashtag coitada da Fer. Hashtag vai dormir embaixo do minhocão. Bem, gente, vamos continuando aqui com o cast. A gente tá falando das merdas do dia a dia, mas não. Existem mais merdas que acontecem. É, decorrente aos seus amigos. Já eu não tenho que falar nada, porque meus amigos sempre são bons. Ah, então... Olha, eu acho que os outros não, pera, você, para tudo, mesmo. Para tudo. Eu tenho uma merda que eu causei ao Mug. Qual? Eu não sei. Gente, mas o Mug é uma criatura tão fora do normal que, tipo, as pessoas e digo mais, e digo mais. Ninguém me contou, mas eu acho que ele chorou nesse dia. Uma vez... Saiu um anúncio numa revista que iriam fazer um festival de filmes japoneses. Puta que eu pariu! Nossa, que... Sério! Puta que eu pariu! Vai. Agora você ressuscitou um negócio. É uma merda que não... A minha vida não foi tão merda nesse dia, mas enfim. Não, a minha foi. Então... Hashtag não quer escutar porque não é da minha época. Hashtag eu vi ao vivo. Bom, mano, uma vez, vamos lá. Uma vez anunciaram que ia ter um festival de filmes japoneses no cinema de um centro cultural que tem aqui em São Paulo. Aí eu olhei lá a lista de filmes e tava lá, One Piece Strong World. Tava até em português, One Piece. O mundo era dos fortes, mundo era dos fortes, tava em português. Aí eu falei, Mug, vai passar o filme de Strong World no cinema. Aqui em São Paulo ainda, né? Tipo, e... Com o perdão do termo, ele teve uma ereção. Não, sério, eu lembro de quando vocês contaram isso. Tipo, parecia que ele tava tendo uma experiência extracorpórea, sabe? Que a vida dele toda tinha culminado pra aquele ponto. Foi surreal. Toda a existência dele dava aquele momento específico, né? Eu já tinha assistido o filme, gente. Como eu já não? Tava, tipo... Não, né? Não tinha, né? Claro que não. Não, então, já tinha assistido o filme, tipo, umas 80 vezes. E pra mim ainda é o melhor filme de One Piece que tem até hoje. Mas a merda tá por vir. A merda tá por vir. Vamos ver uma caixinha de surpresa. Só que chegou no dia... Eu falei também, eu vou e tal. Chegou no dia, o que aconteceu? Eu não fui, eu tive um problema no serviço e não pude ir. Eu acabei deixando, falei, ó, não vou, mas se vocês quiserem ir, o Mug foi. Cara, não, eu tenho certeza que o Kiba manjava. Não, cara. Ele fez isso de não, pirraça sério, pra mim, velho. Não, sério, foi muito, uma parada Kiba, muito que hoje, eu não sabia. Hoje a gente chamaria de vacilão. O legal foi que quando eu cheguei, eu não, tinha combinado... Eu ia encontrar o Mug e o Hideki lá no Centro Cultural. E quando eu cheguei lá, eu não encontrava nenhum dos dois. O celular não funcionava direito. Daí eu fui lá pra onde tava a sala que tava tendo a transmissão, né? Tava sendo a exibição, né? Daí eu cheguei lá, tinha um aviso, né? Ah, Strong World, One Piece, o mundo é dos fortes. Não será mais exibido e no seu lugar vai passar a princesa... Arete. Princesa Mononoke, né? Não. Aí, beleza. Princesa Mononoke é da hora, pô, pá. Aí, beleza. Não. Eu olhei aquilo e subi de novo, né? Era uma sala... A sala que ia ter exibição era uma sala, tipo, no subsolo. E eu subi. Aí eu encontrei o Mug e o Hideki e eles todos vieram pra cima de mim todo animado, né? Ah, pô. Você já comprou, não sei o quê. Eu pensei que eles estavam me zoando, que eles já tinham visto e vieram me zoar. Você acha que o Mug ia estar em humor pra zoar num momento desse? Não, eu falei, não, vamos lá, vamos comprar. Aí quando a gente tava indo comprar, eu falei, calma, cara. Cara, não! Não, cara! Aí, cara, na boa, quando o Panda falou pra mim, Mug... Ele teve seguinte, que ir ver, porque não... Mano, eu tive que ir até a porta e ver o anúncio, cara. Eu não acreditava, velho. Eu pensei que o Pano tava me zoando, alguma coisa do gênero. Cara, eles cancelaram, tipo, quando eu vi, que velho, filhos da puta, né, velho? Quando eu vi, meu mundo caiu, velho. Mano. Cara, a gente foi andando até a Liberdade, o Mug. Imagina o Mug todo xoxo, sei lá, né? Até a Liberdade. Cara, a gente a gente parou num boteco ainda pra tomar, sei lá, uma água pra... Não, você sabe que desde então... O Mug já pediu pra descer a garrafa de cachaça. Desce a garrafa inteira. Você sabe que desde então eu nunca mais indiquei nada pra ninguém, né, cara? Eu peguei um trauma foda, porque eu realmente fiquei mal por isso. Não indicar mais eventos em São Paulo, né, pra ninguém. Eu nunca mais indiquei evento pra ninguém. Caraca, detalhe que você levou, tipo, a Fer pra Santo André, que, mas, se tivesse miado... Não, mas então, mas se tivesse miado, eu estaria contando essa história aqui hoje, mas deu tudo certo. Não, mas ó, em contraponto, Kiba, depois você fez um dia eu chorar de alegria já. É, mas foi, você foi porque eu pessoal da... Mas você sabe, que eu tava carregando a culpa desde aquele dia, né? É. Como que você perdoa ele? Foi a redenção, vamos né? colocar... Uma pedra nisso, você perdoa ele? Perdoa, a minha vida é uma merda. Não, essa é hashtag padrão Dri Super Saiyajin. eu também acho, padrão Dri Super Saiyajin. Mas fora isso, eu não tenho que reclamar das merdas que meus amigos fazem, eles nunca fazem merda nenhuma comigo. Porque eu acho... Normalmente é o inverso. Normalmente é justamente o inverso. Você sabe que quando eu tava fazendo a pauta, eu coloquei esse tema merdas por causa dos amigos, por causa dessa história, né? Mas ó, eu tenho uma história de amigo que não envolve o Mug, por incrível. Caralho! Cara, ele sequer tem o dedo dele no meio da merda. Uau. Aí sim! Época de ensino médio, né? Pra variar, ótima história. Ensino médio, elas não tem a ver com escola. Ótimos. Mas era um dia, era uma sexta-feira, eu tinha ido na casa de um amigo e eu esqueci de avisar o meu pai. Minha mãe tava trabalhando, ela ia virar a noite trabalhando, e meu pai ia estar em casa, esqueci de avisar ele que eu não ia, porque ia chegar tarde em casa. Dá umas 10 da noite, uma velha me liga, onde você tá? Não sei o que, eu comecei a ficar, não, tô na casa do meu amigo, vou voltar mais tarde. Meu pai meio desconfiado, né? Como tem uma filha adolescente, some de casa, não avisou, já pensou merda, né? Puteiro. Eu tentando explicar que tava tudo bem, que não sei o que, quando de repente o idiota do meu amigo que foi te pegar a pizza na volta, dá um chute na porta e grita tipo, agora vai começar a putaria! Até hoje meu pai acha que eu tava num puteiro com 30 putas, tô com chifres até hoje, devo ter um filho por aí. Eu nunca vou conseguir convencer ele que aquele dia eu estava apenas jogando videogame na casa do meu amigo. E comendo nunca. Pizza. Nunca, é. Não, nunca, já era. Não há meios dele acreditar nisso, entendeu? Mas todo sabe dia, que é uma merda. Muito provavelmente seu amigo viu que você tava no telefone, porque tipo... Merda de amigo, se você é intencional. É isso, eu fazia muito, principalmente na época. Não, mas eu era o cara que imitava a mulher gemendo quando o cara ligava pro pai. Exato. Né? Eu também. Eu fazia isso. Vocês são muito espírito de porco, cara. Porra, zoeira. Normal. Eu tinha que sempre gritava pro outro, porra, cara, para de apertar minha bunda. Cara, é zoeira. Tipo, a zoeira não tem limite. Já não tinha limite desde aquela época. Jamais. Não é de hoje que ela não tem limite. O ensino médio te ensina isso muito bem, né? Mas eu acho que essas merdas acontecem, cabeça. Eu também tenho histórias. Essas merdas acontecem. Todo mundo tem um amigo babaca que faz isso. É, todo mundo tem um amigo babaca. E se você não tem um amigo babaca que faz isso, parabéns. Você é um amigo babaca. É, provavelmente você é esse cara. Peraí. Meu Deus do céu, Mug. Que foi? Eu acabei de perceber que eu acho que eu sou amigo babaca. Nossa, que bom você essa conclusão. Pô, teve a vez que a gente foi encontrar a senhorita Adriela em Campinas e o Mug quase matou a gente porque ele queria tirar a merda do celular da minha mão. Filha da puta. Porra. Não, pera, mas a cabeça tava causando. Não, cabeça, você tava causando no carro, velho. Mas vamos lá, essa história é interessante. Estávamos indo pra Campinas, estrada, o Mug dirigindo a uma velocidade razoavelmente alta. Quando termina de tocar um conjunto de música que ele tinha escolhido pro momento, eu decido que eu vou colocar a merda do meu celular pra tocar. Porque, cara, foda-se, eu tô na frente, eu vou colocar a música que eu quero. Foda-se o caralho, o carro é meu! O seu trabalho era dirigir. Não, mas só pra constar, o gosto musical do cabeça é levemente peculiar. Não, então, é. Não, cara, eu já olha, eu acho que eu vou ter assim, baseado em experiências anteriores, eu confio mais no gosto musical do cabeça do que no gosto musical do Mug. Mas dessa vez o Mug tá com a razão. E ó, eu tava no carro. Ok, independente se tem preconceito musical, falou aí o Kiba que o Kiba escuta pagode. O Kiba não escuta pagode, mas foda-se. O Kiba escuta Gaga. É, Gaga. Falou o cara da Lady Gaga, da pô, Gaga é legal, véi. Bom, não, então, peraí, mas o Mook, cara, o Mook tinha a música da... Como é que é o nome? Amy Winehouse no carro? Back to pô, Black, a música mais depressiva do mundo, velho. Não, depois fomos lá os três cantando Big Girls Don't Cry. Você também tava cantando. Você tava cantando foda. Eu tava também, eu falei a gente. Eu queria ver cantar Vanessa Carlton, velho. A gente não achou. Tá usando mas então, calma. Deixa gente, vocês estão enrolando, não tô contando a história aí, até agora. Aí, o que acontece? Eu decidi colocar a música no meu celular, o Kiba e o Mug inconsequentes e, né, prematuros, precoces, nem escutaram a música antes de fazer um julgamento sobre ela e decidiram que não, eu não ia colocar música nenhuma. E aí, em vez da gente discutir como pessoas civilizadas e chegar a um acordo entre as partes, o Mug decidiu que ele iria dirigindo na estrada retirar o celular e o cabo da minha mão, entendeu? Eu parei o carro pra não, fazer isso. Isso depois que a gente quase bateu. E daí você não. Viu que podia dar merda. Aí você decidiu parar no acostamento da estrada. E aí ele decidiu tirar da minha mão. Não, e é isso, a gente quase morreu porque o Mug não quis escutar a música. É, a gente quase morreu por causa de mim. Era eu que estava tampando o retrovisor do meu carro, cara. Realmente, né, cabeça? Puta que eu pariu. Cara, não tava... É engraçado que isso é tipo de história. Esses babacas não me contaram isso. Odri, não, o cabeça entrou no carro, ficar... aí ele foi se olhar, ele ia mudar o retrovisor pra ele é louco. Tipo... O Mug era o porra do motorista, tava dirigindo, o cabeça queria mexer no retrovisor. Você não precisa ver o carro que tá atrás, tem que ver o que tá na frente. Ai, meu Deus. Esse cabeça atrás, a culpa é dele. Esse tipo de história, esses babacas não me contam. Quando eu perguntei, vocês chegaram bem? Não, correu tudo bem sim. Vocês não me contaram isso, seus bosta. Vocês não me contaram. A Adri tem a história do queridinha também, né? Não, gente. Aham, pode crer, né? Não, mas é tipo, queridinha foi só eu passando vergonha como sempre. Não, vocês ficaram... Mas então, mas por que você merda, passou vergonha, né? Adri? Oi? Por que você passou vergonha? Porque sua vida é uma merda. A história da vez que você subestimou o Seixomaru. Gente, aquilo não era uma... Porque, eu não gente, isso uma daqui é uma armadura, viu? Isso não é uma porra de uma armadura, não é. O Seixomaru não usa armadura. E pra senhorita ou senhor cosplayer, que eu nem lembro quem que era, não é uma armadura. Caralho. Conta a história, Adri. Nesse mesmo dia, eles vieram pra um evento aqui. E eu organizo junto com o meu grupo a quest do evento. Tava rolando muito bem, aí tipo. Porque o Projeto que... X não é um grupo da Adri, tá? É só aquele grupo só lá. Só pra explicar, você que não sabe o que é a quest, é tipo Bondinho e Companhia. É, PlayStation. Sem PlayStation. E tipo, eles estão regulando pra gente até aquelas camisetinhas bosses que ninguém quer. Mas não vem ao caso, beijo, Avalon, vocês vão continuar nos convidando, então isso é importante. O que acontece? Pra essa quest, uma das coisas que a gente pedia era que as pessoas encontrassem determinados itens. Um deles era a armadura, e um dos grupos trouxe o Seixomaru. Só que, gente, desculpa, o que eu tinha em mente como armadura era uma coisa mais, uma peça mais completa. O que o Seixomaru tem é, no máximo, uma coraça, uma placa de peito. E eu falei, não vou contar. Aí ela queria o Aioros de Sagitário. Porque tinha outras com armaduras mais completas lá que eu vi. Isso até de experiências anteriores, tinham armaduras mais completas. Mas no momento que a Adri falou pro Seixomaru, isso não é uma armadura. Cara, nunca vi um Seixomaru tão macho na minha vida, velho. Ele falou, macho. Ele ficou bravo. Não, ele virou pra mim e falou, queridinho, isso é uma armadura sim. Eu fiquei, na hora, eu pensei assim, poxa, que eu dei vacilo, né? Na hora eu pensei, falei merda. Porque ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, queridinha, isso é uma armadura sim, fui eu que fiz e eu chamo do que eu quiser. Exatamente. Josie Clayton eu chamo. Mas assim, na hora eu fiquei tão sem reação que eu tipo deixei passar, porque, né? Que eu falei, tá bom, hoje, é uma armadura. Mas hoje para me pensando, cara, continua não sendo uma armadura. Eu realmente espero que a senhorita cosplayer do Seixomaru escute isso. Fala, não é uma senhorita. Armadura. É lindo, era um brother, tava bem feito, sabe, teu cosplay né? Foi legal pra caralho. Mas era um não cara, você é tá ligado, armadura, né? Ok, valeu. A Adri ficou puta, ela ficou sem dormir uma semana pensando se era ou não uma armadura. Ela ficou tão brava que ela não alterou até o gênero do você tá ligado que era um cara, né? Eu nem lembro dela. Mais, entendeu? Porque... A Adri chegou em casa e queimou. Cara, que assim, eu tenho umas. Eu não sei. Dessa cosplayer específica eu não tenho foto, mas. É ele, era um cara. Era um cara, Adri. É um cara, sei lá, foda-se. Pra vocês verem como que eu não tô conseguindo nem lembrar direito da cena, porque, poxa, agora pensando, achei que muito desnecessário. Gente, não é. Não precisava disso aqui, mas ok. Aí por isso, quem viu nas últimas semanas as piadinhas deles me chamando de queridinha, é por isso. Podem pôr a hashtag que vocês quiserem. É Padrão Dri. Padrão Dri. É claro. Hashtag queridinha. Hashtag vai ser armadura sim. Já cansaram de falar das merdas que eu faço com o pessoal aqui no grupo. Então, vamos para as merdas que acontecem deravante o trabalho, escola e faculdade. Merdas de trabalho. Eu deveria estar no podcast de histórias de trabalho, não estava porque o meu microfone morreu. Eu já contei as minhas merdas de trabalho, eu não tenho mais pra contar aqui. Não. Tá, mas você tem sobre escola, faculdade. Assim, faculdade você tem, porra. A merda da faculdade que tipo, você tá, vai fazer você eternamente. Pra sempre. É, eu acho que de faculdade quando vende mais todo mundo. Tá a estátua minha na faculdade. Não, imagina só, gente, quando o Panda formar vai ser um evento digno de caras, cara. Panda, ele vai sair com dois diplomas. Um de contabilidade e outro de faculdade. Parabéns. O Panda é formado em faculdade. Faculdade. Doutor, né, velho? Doutor em faculdade. PhD em faculdade. É bom, que você já sabe como funciona, você cria uma. Bom... Dri, vamos lá, você é professora. É. Né? Você quer convencer a gente de que isso é um trabalho, apesar da gente saber que não. Mas e a gente sabe que isso tem muitas merdas nesse meio. Posso só defender, Adri? Eu acho que professor é um trabalho muito digno, puxa gente. Puxa saco. Não, tô falando sério, velho. Você sabe que o único professor meu que falava que dar aula era trabalho era um professor de direito. Todas as outras coisas que o cabeça fala da Adri, tá certo, arroz, feijão, beleza. Eu acho que isso é uma zoeira. O resto da zoeira tá tudo bem, mas eu acho que, tipo, não pode desmerecer o trabalho do professor aqui, porque, não, o professor... Não, apesar das brincadeiras, é. Eu só tô dizendo que não é trabalho, é dar aula. Não, vai tomar no cu, cabeça, ué. Porra. As minhas histórias são... Já começou com, professora, por que, que você veio hoje? Por que, que você não faltou? Por que, que a gente não fica à toa? Por que a gente não tem aula no pátio? Essas desculpas esfarrapadas que todo estudante vagabundo... A gente não tem aula no pátio. Aula vaga! Não, o professor chegou, porra. Então. A galera tá descendo a escada e dá de frente com... Professor. Já aconteceu isso várias vezes. Cara, eu lembrei, acho que uma merda de escola que aconteceu comigo também. Quando isso no ensino fundamental, olha só. Eu tava tendo... era aquela época que tinha muita guerra de giz, sabe? Isso daí era da hora. Então você pegava sempre, todo final de aula, era aquela corrida pra lousa pra pegar os restos de giz que sobrava dos professores, deixavam o restinho de giz lá, e ir pra guardando a munição. Até pro dia seguinte. Pro dia seguinte, que aí chegava o dia da guerra. Numa dessas, eu tava na guerra no meio do corredor. Só que junto com os alunos, estavam descendo os professores e os coordenadores. Lógico que eu acertei a cabeça da coordenadora no meio da guerra. E na hora, ela olhou pra mim com a mão estendida, assim. Sabe quando você acabou de atacar o giz, você tá com a mão estendida, hein? Pra mim, eu tava congelado naquela pose. E todo mundo tinha, tipo, parado, tá ligado? Não, e todo mundo já tinha abriu a clareira, assim, só ficou eu isolado no meio, congelado naquela mesma posição. Cara, isso já aconteceu. Cara. Panda, cara, hashtag você mereceu. Hashtag você mereceu. Eu vou contar a versão 2.0 dessa história do Panda, que é essa. Na minha época, isso também ocorria, a guerra de giz, e chegou um ponto que eu decidi que eu não queria mais participar, porque eu não ia ganhar, então não tinha por que eu ir lá e competir, e obviamente todos se voltaram contra mim nesse contra momento. Contra você, né? Lógico. É claro. E aí eu decidi, em algum momento, de que a melhor forma de me vingar do meu brother que tinha levantado essa revolução era acertar ele com a bola do mouse. Sabe a bolinha do mouse? Aquele mouse que dá. Eu retirei pariu. A bolinha do mouse e arremessei ao ponto dela acertar no pomo de Adão do meu amigo. Nossa, e é óbvio que naquele momento o professor entrou e me viu agredindo meu amigo com a bola pesada, né? E mais uma vez, caraca, eu fui expulso de sala antes da aula começar. você mereceu também, cabeça. Você mereceu. O meu caso de escola, eu tenho, Uma vez eu não é uma história muito longa, mas é uma coisa que me fez passar uma puta de uma vergonha. Que uma vez eu caí no meio do intervalo. Tipo, eles tinham acabado de trocar o piso. E aí, tipo, às vezes o piso tava levemente úmido, né? Porque a escola pública e tal, eles tão um pouco se fudendo pros alunos. E uma vez eu tava descendo correndo, obviamente, né? Porque eu sempre fui meio acelerado. Quando faltavam uns 4 degraus, mais ou menos, eu tropecei. E, tipo, caí de bunda no chão e fui escorregando degrau, degrau, até o térreo. E escola pública, qualquer lugar, na verdade, qualquer escola que você cai, o que todo mundo faz? Começa a gritar qualquer coisa. É tipo quando você derruba o prato no shopping Tatuapé. E tipo, a escada, ela dava bem no pátio, assim, da escola, e já tava todo mundo no intervalo, né? Então eu caí, o que aconteceu? Aquela gritaria, a escola inteira começou a gritar. Cara, e tipo, apesar de ter sido uma queda simples, meio que machucou. Só que eu não podia, eu jamais na vida poderia falar que eu me machuquei. Eu tive que levantar e fingir que tava tudo bem, entendeu? Tudo bem, tudo ok, foi tudo planejado. E não, meu braço tava doendo pra caralho. Eu nunca vou esquecer desse dia, foi a maior vergonha da minha vida na escola, cara. Na escola. Com a fratura exposta. Tá beleza, tá beleza. Eu acho que sua vida é uma merda aqui, velho. Pelo menos uma eu não mereci, né? Então, gente, agora a gente vai entrar nas merdas da mídia. O que acontece fora a gente. Como, cara, por exemplo... Você Ben Affleck. Tá sábado à noite, num dia bom, tá feliz. Quando de repente vem seu brother e fala, mano, confirmaram o Ben Affleck como Batman. E aí... o seu mês acaba. Entendeu? E pra melhorar, depois eles falam que a tal da Gal Gadot vai ser Mulher Maravilha, você Mulher olha pro Ben Affleck e fala, pode até ser que dê certo. Pra você não ver é a pior merda. Dos mundos possíveis isso aqui, né? Não é. Nossa. Aí agora o Momoa vai ser Aquaman, cara, desisto. Não, vai. Esse Aquaman, o Aquaman eu valorizei. Claro, um puta ator, nível Thor. Puta ator. Cara, eu não tô esperando nada desse filme. Eu, no mínimo, tô esperando um design legal, sabe? Não espero nada. Só acredito que vai ser alguma coisa. Entendi, você já tá esperando. Eu só espero que seja bonito. Rapidinho. Eu posso só falar uma coisa que a minha vida é uma merda. Eu esqueci de falar isso em alguma parte sem ser mídia. Gente, esse ano eu vou ser miserável. Sua vida é uma merda, Mugi. E digo mais, você mereceu por todo esse tempo que você transferiu seu título e ficou sem votar. Você mereceu. Como assim? Você ficou sem votar? Eu não votava, eu justificava. Aí eu descobri que a televisão, ela é uma merda todos os dias à tarde. Isso se chama férias. Esses dias eu tava aqui no meu quarto, aí eu saí. Eu meio que moro no meu quarto, sabe? Eu não saio dele pra nada. Aí, quando eu saí do meu quarto pra ir ao banheiro, eu passei na sala e de repente minha avó tava assistindo programas da tarde. Aí eu vi lá. Não sei quem é a nova namorada do jogador Sheik. Aí eu, nossa, que merda de notícia, né? Mas até aí tudo bem. Aí eu, no que eu tava no banheiro, dá pra ouvir a TV. O que eles começam a fazer? Eles começam a entrevistar pessoas na rua pra falar, você acha que não sei quem tá namorando com o Sheik? Aí a pessoa, não sei, acho que sim. Tá namorando sim. Não tá namorando não. Falei, cara... É mais o whatever do mundo, né? Que porra de notícia que é essa, velho? Se você acha que não... As pessoas vão entrevistar outras na rua e fazer uma pergunta dessa? Não. Só que assim, se você acha que os programas da tarde são deprimentes, é porque você não vê muito programa da manhã. Quem já teve a chance de assistir aquele programa babaca da Fátima Bernardes? Cara, gente, aquilo... eu assisti uma vez no dentista. Não, sério. Eu assistia algumas vezes, porque quando eu ia... Quando eu fazia academia de manhã, na área das esteiras tinha uma televisão que ficava ligada nisso. Gente, eu não... aquele programa... Aí, cara, eu falo que a academia não é lugar do bem. Não, aqui eu tava pagando pelos meus pecados. É por isso que se você trava na academia, você mereceu. O meu caso, eu tipo, tava passando só. Não foi, eu não queria ver aquilo. Falando em merda de mídia, só quero deixar um adendo aí rapidinho. esquenta, sai da TV. Puta, por merda. Favor. Hug, nem vem que esse deve ser o programa da sua vida. Pelo que eu conheço. Entendo. Esse programa deve ser um frenesi do seu lado, povão. É, o povão? Exatamente. Não, cara, eu não gosto, velho. Você não é do povão, caralho? Eu sou do povão e não gosto de esquenta, porra. Caraca, olha só. Que hipócrita. Diz só que é povão, mas não gosta de esquenta, é. Seu povo. Não, o Luciano Huck é da hora, porra. O Luciano Huck é o mesmo nível de esquenta. Ô, Luciano, você sabe? Me ajuda não. Aí. É. Se a gente der um real, 1 milhão de pessoas dividir pra todo mundo, a gente vai ficar rico, cara. É o seguinte, a internet, ela consegue nos agraciar com algumas pequenas pérolas, né? Essa semana, pra ser mais preciso, ontem, a gente entrou aí na minha... Graças ao Kiba, na verdade, entrou... Chegou na... O que que eu... Não, pera, o quê? De uma garota que, tentando homenagear o filme Total Recall, ela decidiu que seria uma excelente ideia introduzir um terceiro seio entre os dois que ela já tinha. Entendeu? E ela pagou $20 mil para ganhar um terceiro seio. Absurdo! Mas vocês viram a motivação dela, né? Ela queria parar de ser atraente pros homens. Não, Dri, nem vem com essas... Ah! Não é mais fácil ela falar não? Cara, não, alguns tira não entendem um, não. Não coloca um terceiro. Tira um e ela posta na internet. Olha onde ela vai procurar maluco que sonha em ter uma mulher com 3 tetas. Bem, então vamos terminar aqui, gente? Vamos. Acho que a gente descobriu que, tipo... Todo dia tem uma merda mesmo. A vida de alguns é pior do que a de outros. Gente, pra vocês terem uma noção, essa semana, essas últimas semanas, meu microfone deu pau, meu computador passou semanas sem querer ligar, sabe? Sem... A Dri tá vivendo um turbilhão de merda. Eu tô vivendo merda. Um inferno astral, cara. Um inferno astral, sério. Porque assim, meu computador, a HD principal dele começou a dar problema e eu passei, literalmente, 2 semanas com ele aberto. Pra vocês lembrarem, desde a gravação do cast de animes que nos marcaram, tá tipo, indo numa espiral, ladeira abaixo, sabe? Tá cada vez pior. Só pra fechar, aquele momento que você entra no grupo da sua sala, que teoricamente era pra trocar informações da faculdade, você descobre que seu colega vai na festa fantasia de Cavaleiro do Arado. Seja lá o que um Cavaleiro do Arado possa significar, cara. É por essas e outras que eu não me misturo com o pessoal da minha sala. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com todas essas merdas que aconteceram com a gente e as mais merdas vão acontecer, provavelmente. Por quê? Talvez, quem sabe, um Vida de Merda 2 aí. No... Ah, porque merda acontece nele, todo dia. Eu espero não estar nesse inferno astral que eu tô no momento. Eu não, Rodrigo, eu não quero estar no Vida que de Merda 2. Mesmo que você não estando, a sua hashtag estará lá. Eu sei. Não, a sua não, as suas, porque tem a padrão Dri, a padrão Dri Super Saiyajin. Exatamente. Porque ela é puro o quê? Pura merda. Isso é a minha vida, gente. A gente espera que os amigos vão entender, vão ajudar, não. O que os amigos fazem, só enchem mais o saco. Mas ok, a gente ama eles mesmo assim. É isso, galera. Beijos. Até mais. Falou, pessoal. Falou, galera. Bem, até mais. Falou, pessoal. Essa é a minha vida. Esse é meu rumo. Clap now if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none. Bring me down, the love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said, because a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E quem está aqui comigo hoje? que é o Feto, ou Petus Maximus. Tem que definir seu nome um dia, viu, Feto? É, eu ainda prefiro Lucas, mas acho que a galera não vai curtir. Sabe que tem outro Lucas na staff, né? Mas deixa pra... Mas ele é o cabeça. Enfim, né? Bom, pra você que está ouvindo esse podcast aqui, mas não conhece nosso site, né? Nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira mandar um e-mail comentando alguma coisa sobre o site ou o podcast, é contato@projetoxpodcast.com.br. Sim, entrar em contato com a gente via Facebook é o facebook.com/projetoxpodcast. E no Twitter, @projetoxpodcast. Isso, bom, recadinho, acho que não tem nenhum recadinho essa semana, né? Então vamos direto para os e-mails. E-mails. Sim, feedback do House of Cards, que teve poucos e-mails, uma pena. Acho que não é todo mundo que viu também House of Cards, né? Mas é muito bom assistir. Enfim, o primeiro e-mail é do Caio Maioki, né? Que ele escreve assim: hey, sem dicas, o PXP 107 deve ser sobre Lidmurph. Sorte a todos, e o único castelo de cartas que eu já vi é literalmente o feito de cartas de baralho. Olha, o Caio, vou dizer que ele acertou praticamente, cara. É um podcast de vida de merda, né? Todo dia tem uma merda, né? Que tá relacionado de uma certa forma ao Murph, ao Lidmurph. Sim. Maldito que eu sempre digo que Murph é meu amigo, viu? Tanta merda que acontece. É por aí mesmo, mas tudo bem, mas eu vou considerar o do Caio Maioki, porque foi o que eu falei, né, afinal de contas, de dicas, né? Ok. Sim, abraço ao Caio Maioki, então. Valeu, Caio. Bom, o próximo e-mail é o do Lucas Caccioni. Aí, mais um Lucas, vendo só? Bom, no e-mail do Lucas Caccioni tem muito, muito spoiler, então escute por conta e risco. Fala, galera do PXP, tudo bom? Com um podcast sobre essa maravilhosa série, não tinha como ficar de fora. House of Cards, sem sombra de dúvida, tem um conjunto de obra incrível, roteiro, direção, atuação e afins. Guardadas as devidas proporções, Frank Underwood pode ser considerado um exemplo de vida. Sobre a terceira temporada, acredito que o foco será mais do que o cabeça disse, com o Frank como alvo de todos os inimigos que fez durante a carreira. Agora, acrescento também o fato de que ele terá de se provar para o mundo como um líder competente, fora que a presidência foi conquistada no meio de um mandato anterior, ou seja, Frank em só mais 2 anos como presidente. Isso se cada temporada realmente corresponder a 1 ano. Para conseguir uma reeleição ao cargo de presidente, que na verdade seria sua primeira eleição para os americanos, Frank terá que mostrar muito serviço nesse pouco tempo. Não só precisa ganhar o povo, mas também convencer o partido a apontá-lo como candidato. Na verdade, eu acho realmente que deve acontecer isso na terceira temporada, né, cara? Que ele tem que se manter no cargo. Vai ser difícil. É isso aí, galera. Até a próxima e continue com essa temática de séries. True Detective é uma boa. Olha aí. Realmente, True Detective é uma série legal. Só vi o comecinho dela, né? Eu não sei quem aqui da staff também assistiu. Ah, quem sabe um dia sai. Eu não sei quando, cara. Não sei quando. Mas, de qualquer forma, abraço ao Lucas Caccioni. Valeu, Lucas. E valeu pelo teu e-mail. Brothers. Lucas é brother. Último e-mail gigante do Jonatas da Silva. Caramba, que meio grande. Vamos lá. Salve, galera do PXP. Tudo bem? Me sinto tentado a falar salve, seja mais um. Caramba. Pô, só porque eu tô em muitas gravações de caixa de entrada. Caramba. Feto, você é o mais um, você sabe disso, né? Eu sou. Hoje. Então, fazer o quê? Bom, sem mais delongas, aqui ele vai comentar os casts do 103 até o 106. Caramba, viu? Isso é bastante coisa. Aí ele fala assim, do cast 103, né, que foi o Harry Potter da zoeira. Uhum. Sonserina, me identifico demais com as qualidades da casa. Adorei o cast, muito ruê, mas se não for pra ruê, what's the point, né? Prefiro não comentar sobre o Snape. Todos têm o direito de estarem errados, e eu sabiamente respeito esse direito de vocês. Cast 104, do Animes que nos marcaram. Poxa, eu acho difícil pra mim comentar essa. Não gosto de fazer listas, mas se for pra fazer, seria Bacano, Mag, Black Lagoon e Anohana. E só. Porque são animes demais pra organizar de maneira funcional. Por gênero seria possível, mas já que não é. Enfim, embora a maioria dos citados fossem no mínimo dignos de atenção, todos da Dri mostram mais uma vez porque ela é uma mulher de outro nível. E vocês são apenas mortais olhando para algo especial. Porra. Caramba. Eita. Caramba. É claro que isso seria verdade, tirando o gosto no mínimo duvidoso para bichona em si umbigo. É, esse gosto de fria. Podre, caramba. Você tem um cast de fria. Não, não, não, não fala isso não, velho. Vai ter você e a Adriana gravando só também, por isso. É, não vi. Olha aí. Cast 105. Bom, sinceramente, eu nunca gostei de romances policiais dela, né? Tá falando da Agatha Christie. E lá vem a polêmica. Vamos lá. Por quê? Porque não tenho tempo nem paciência para romances policiais mal escritos. Eita. Talvez eu tenha me expressado mal. Espero que sim, cara. Vamos lá. O que eu quero dizer é que não tenho o mínimo de paciência para autores que tentam parecer superiores em seus roleplays, né? Fazendo mistérios e crimes. Claro, são intrigantes, mas quando eles não dão pistas para o leitor é uma trapaça. Eu posso escrever o mesmo conteúdo, fazer você pensar que o criminoso é tal e tirar um motivo e backstory do rabo no final para um personagem, que você não teria motivo para acreditar ser o culpado. Enganação por enganação, trate seu leitor com respeito enquanto faz. Via de incríveis plot twists que existem hoje em dia, em todo lugar, toda a mídia. Coisas que são plantadas com pequenos detalhes que vão voltar para mudar, virar mesa da história de forma bem feita. Bem, pelo jeito, fico com Tolkien, de autores antigos. Ele aguentou o teste do tempo. Agatha, not so much. Aí é que ele fala assim, fique aqui constado, é apenas uma opinião pessoal de como eu me sinto sobre o trabalho dela. Não me interesso pela opinião dos outros, mas respeito que vocês pensem diferente sobre as obras dela, até porque cada um tem e teve experiências diferentes com ela. Acho que ela vai criar inimigos. Não, assim, tem uma galera que é fã de Agatha Christie. Sim. E eu nunca li uma obra completa dela, então eu não posso ter uma opinião, né, sobre a Agatha Christie. Mas, assim, eu não sei se ela é uma autora inferior, né, o romance inferior. Não, não creio que seja isso. Quantidade de fãs, assim, acho que não diz isso, né, a quantidade de gente que adora os textos dela. Mas tudo bem, eu entendo a opinião do cara, né, não tem jeito. Uhum. Bom, aí ele fala assim, o cast 106, né, que foi do House of Cards, olha só, aí vai contar a história dele. Eu via comerciais dessa série no YouTube, tentei procurar mais, mas não achei nada que me agradasse, nem onde baixar. Isso, tá sem cartão de crédito também, ixi. Eu sabia que seria sobre isso, mas não sabia se me interessaria. Eu vi as apresentações e baixei a série toda em torrent. Vi o primeiro episódio, gostei, mas não vi mais. Isso foi na terça. Chega sábado, eu tô com uma gripe do mal, garganta ferrada de dor, e como já não aguento dor física, não conseguiria dormir, já que não tinha jeito, resolvi ver. Já tava baixado e não tava afim de jogar videogame. Sou bitolado demais pra só jogar pra relaxar. Só se for um Call of Duty, se não tem que ser pra vencer. É, joga pelo Rui. O Call of Duty também você vai jogar com que objetivo também, se não for pra isso, né, caramba? Vou jogar aqui no... Não sei, no você comprar ano que vem o Call of Duty é toda a mesma coisa também. Enfim, né? Bom, agora é domingo, eu terminei 26 episódios. Caramba, ele viu tudo. Meu Deus. Dormi 3 horas, fumei 2 maços de cigarro, alguns litros de café e caramba. Você fumou alguns litros de café? Ai, meu Deus. Não. Enfim, aí ele fala assim, e House of Cards é uma série perfeita? Não. Pois poucos momentos de alguns episódios são um pouco devagar demais. Eu concordo. Os efeitos especiais não são ruins, mas nada que se deva demorar. Mas é o resto dela que faz um 9,5. Olha aí! Caramba, ele adorou mesmo essa série, hein? Frances Underwood, eu acho que nunca me identifiquei tanto com um personagem na minha vida. O pior é que eu também eu penso a mesma coisa, cara. Eu me identifiquei demais com esse cara. Eu entendo os pontos de vista dele, entendo sua motivação, sua ambição, sua falta de escrúpulos, se preferir. Confesso que no começo eu obviamente preferi personagens como a Zoe e o Peter, simpáticos, humanos e com histórias tocantes e motivações entendíveis, especialmente o Peter, que não queria que ele conseguisse. Quando a Cristina voltou pra ele, achou que todo mundo pensava que ele chegaria lá, seria governador, ajudaria o Frank. Eu confesso que detestei ver o Frank manipulando um personagem tão bom, especialmente de conhecer a família dele, mas uma vez que vi a Rachel na festa, eu percebi aonde tudo iria parar, né? No fim, ninguém pode destruir uma pessoa além dela mesma. A Frank ganharia de qualquer jeito se Peter resistisse à tentação, Frank ainda cresceria. Se não, bem, nós vimos o que aconteceu. Spoiler, né, amiguinho? Frank previu tudo desde o começo? Talvez. Ele estava sempre um passo à frente, mesmo quando as coisas pareciam fora de controle. Então aí ele fala assim que o Frank traçou o plano de ação dele no primeiro capítulo, e as únicas vezes que você vê ele sob pressão são as vezes em que ele aposta. E aqui ele comenta assim, eu entendo a visão do Frank até demais pro meu gosto. Apostar para imbecis, você não toma decisões baseadas em 50-50. Vale tudo pelo 50-51-49. Bom, aí é que ele continua aqui, a história aqui, mas assim, como tá cheio de spoiler também, eu acho que eu não vou ler não, tá? Mas assim, é entendível, realmente é o Frank, né, as coisas que ele vive fazendo. Aqui é interessante, né, como ele fala assim dos acontecimentos, né, que vão acontecendo durante a segunda temporada, né, que ele fala assim, até o Frank chegar a um objetivo, né, que ele tava almejando desde sempre. Então, eu não vou continuar comentando aqui, né, porque, como já disse, tá um pouco cheio de spoiler aqui, acho que não vai ser legal para as pessoas que ainda não viram a série, mas assim, o Jonathan, realmente eu concordo bastante com o que você falou aqui, né, sobre essa série, sobre esse personagem, é um personagem realmente também cativante, que eu me identifiquei bastante, viu, e eu acho que sim, as pessoas têm que ver muito bem essa série, não tem jeito, né? Já viu o Feto essa série? Não, tô só tomando spoiler. Cara, você deveria ver, ela é muito legal, é muito bom mesmo. Ah, mas pelos e-mails, eu tô vendo que tipo, é uma série bem da hora, assim, eu abri os torrents aqui pra baixar. Olha aí, ele fecha aqui, senhores e senhoritas, boa noite, e o cast 107. Robocop, a série de filmes? Jura mesmo, Sage Murphy? Se não for isso, é um cast de Ed M. Esperava melhor Old Man. Não, o pessoal não entende, cara, quando fala Murphy, é Lady Murphy, caramba, viu? Não, então, ele não falou, se não for um cast de Ed M. Não seria Ed Murphy? Não, não é o Ed Murphy, é Lady Murphy. É merda, né? Que acontece no dia a dia, na verdade. Ah, sim, sim, tá associado sim, essa coisa. Enfim, né? Pra fechar, your loyal viewer still in my heart, if not in yours, Francis. E Jonatas da Silva, São Paulo, idade muito mais não o suficiente. Caramba. Eu posso ser que é mais velho que você, o Feto, de qualquer jeito. quem não é mais velho do que eu? Você ainda nem nasceu, né? Na verdade, então aí que tá. Exato. Isso é um fato. Enfim, valeu, Jonathan da Silva, pelo seu e-mail, também bem grandinho, alguns spoilers, mas tudo bem. Valeu por tudo. Valeu pelo mega e-mail. Sim. Agora os abraços para as pessoas que comentaram. Argento King, o Lucas Caccioni e o Edgar Santista. Pois é. E pra fechar essa caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? Dicas da semana passada praticamente não deram dicas, porque o podcast não estava gravado, agora já tá gravado, beleza? Vai, deve sair. Vamos ver, espero que o Mug consiga terminar a tempo. Viu, Mug? Termina logo de editar esse podcast. Caramba. É, ele saiu, foi lá no evento lá hoje. Foi lá pra Guarulhos, que tá terminando de editar esse podcast. Vai logo, anda logo. Pô, mas a única coisa que foi dita é o Murphy, né? Então, Lady Murphy, vida de merda, esse tipo de coisa. Merda que acontece no dia a dia, né? Sim, sim. Pois é. E pra fechar, o Feto, qual é a dica da próxima semana? Escola, bigode e nonsense. Cara, isso é um tema muito maneiro, viu? Realmente. É um muito maneiro. Cheio de nonsense mesmo, cara. E não vou falar mais nada. Não vou dar mais nenhuma dica. Só digo que a música é muito maneira, a música tema, né? Mas deixa pra lá, whatever. Enfim, né? Valeu, galera. Então, a gente se vê na semana que vem. Quem sabe eu serei mais um na próxima semana. Será? Será? Fica um mistério no ar. Fui! Falou! Mas é isso aí, gente. Hoje nós iremos falar sobre Vida de Merda. Um podcast, na verdade, agora. Com temática de um site. Ele inventou o nome, ele mudou o nome do cast agora. Não, não, cara, tá na pauta. Era Vida de Merda? Caraca, eu fui enganado, então. Eu tô falando disso há meses, seu cabeça. Agora o meu era todo dia, então, tudo bem. Vamos. É, o meu não, também não. Era todo okay, dia, tudo merda. Ok, deixa lá, não foi eu que fiz a pauta, não vou reclamar. Tá bem, vamos lá. É, próximo programa. Aê, tocou o interfone. Aê, chegou. Chegou a comida. Proposital, meu Deus. Chegou a janta, moçada. Deixa, tudo deixa. Tudo pra parar esse deixa podcast. Deixa eu atender. Vocês moram em dois pra isso. Pera aí, aí, beleza. Eu adorei a sua... Eu vi a sensação. Eu acho que é uma forma inovadora...